fuleiro que não tem mais o que dar. Eu vou me estar e batendo no meu pandeiro. E sobre esse Brasil fuleiro que não tem mais o que dar. Eu vou me estar. E eu daqui eu vou te dizer que o Brasil tá acabado com tanto ladrão safado e chegando de lá pra cá. E de fino preto de lado você me presta atenção. E sobre Brasília, irmão, e agora eu tenho que falar. E eu quero pois explicar. E tem ladrão pé de chinelo, tem ladrão de colarinho, roubando devagarzinho e o fumo no pé azul. Meu colega de ação, e tem ladrão de colarinho, tem ladrão engravatado, e tem tanto cabra safado, já tá bom de se lascar. E tem ladrão ataviado, você me presta atenção, e eu com o pandeiro na mão, e a dama vai a voar. E tu tá doido pra roubar, que tu também é um ladrão. Meu colega de ação, puta um palitozão pra começar a roubar. E tem cuidado, pegava, não pula comigo, não, que eu bato com você no chão, e arranco seu coração, e depois lhe jogo no mar. E vai-se embora, seu negão, e cabeça de foguetão, e rapariga de ação. E você lá se andando no coco da embolada, você dá quatro lapadas. É verdade dita, não importa se escutamos disco, CD ou fita, para entender a letra dos compositores brasileiros que eles falam na música desse país fuleiro. Porque quem faz a fuleiragem não é o país, são esses magnatas que dizem fazer o povo feliz. Quem faz rap, essa é a sua, deixa que nas palavras cantadas eles mostram suas quedas. E não é só no rap que você escuta a crítica, e no estilo rock ele também explica. Temos que criticar, fazer o nosso protesto se ficarmos calados, para eles somos muitos surdos cegos. Todo tipo de crítica tá nesse mundo bastardo. Pobreza, sujeira, verme pra todo lado. Motivo é que não falta e muito menos razão. Os problemas do dia a dia desse mundo cão. Você fala que não deve, mas eles estão cientes que estão sendo falados por trás. Por essa gente, eles ficam atentos pra saber que esse esperto tira a sua vida e você vai pro sunetã. Você fala de quem rouba um pai de família, desses caras rebeldes que estão indo por outra trilha. Você fala de um policial que bate sem piedade, seja o inocente ou o culpado de verdade. O cidadão trabalha para comprar o pão. Se for pego sem documento, apanha como ladrão. Naquela hora nenhum policial quer saber quem é trabalhador. O cidadão vai pagar na violência o que nunca gastou. É! Essas coisas acontecem porque eu não sei. Tô em dúvida que é marginal ou quem é a lei, essas verdades. Temos que declarar porque nesse país o certo é criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar. Vamos fazer um resumo de o que acontece no país. Corrupção demais, que faz o povo infeliz. Quem tem 16 anos no Brasil já tá voltando, já dá conta da vida do seu cotidiano. Quanto mais voto pra eles, tudo bem. Como se fosse o povo preso numa linha de trem. Por quê? Não dá para aguentar calado. Porque na rua aparece corpo pra todo lado. Você vê uma pessoa tirando vida da outra, você fecha os olhos e ao mesmo tempo cala a boca. Essas verdades temos que declarar, porque nesse país o certo é criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar. Criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar, criticar